chego na quadra, a atmosfera se afeta. Não é o time contra mim. São cinco presas contra a Pantera. Era diferente, eu tinha desejo de jogar. A paixão em meus olhos, entrar numa quadra sem saber se iria ou não ganhar. Só que quanto mais o tempo passava, mais minha habilidade vinha florescer. Não importa a partida, oponente ou jogo, eu era incapaz de perder. Tudo ficou diferente, curou que eu nem sei mais receber seus passos. Se eu quiser eu enterro qualquer cara de lastero. Eu cansei de procurar alguém que tenha a metade. O talento que eu tenho, minha esperança morreu. Eu tô mandando jogar, você cala a boca e apenas me obedece. Eu sei que não vai ganhar, mas quero saber se você vai passar no teste. Kuroko é uma sombra, precisa de um brilho. Com o jogador certo ele jogará mais. Mas fecha o Kagami que você não serve. A sua luz é fraca demais. Alô, Satsuki, foi mal, mas eu cochilei. Eu vou chegar atrasado, mas minha parte eu farei. Isso, Kagami, continue motivado. Pois quando eu pisar nessa quadra, seu time vai ser esmagado. Assim não tem graça, vocês já tão perdendo. Nunca até quando pretende assistir. Vem logo jogar, seu time precisa de ti. Se é contigo o mesmo, é o mesmo texto do nosso passado. Não mudou nada, e eu tô decepcionado. Querem tomar você de desafiado? Eu quero que mostre o que pode fazer. Se eu mando jogar, eu espero que jogue. Eu sei o quanto pode me entreter. Eu chego cansado, mas isso não impede de fazer meu time chegar na vitória. Hoje no final eu venci. Eu sinto muito que as coisas tenham acabado assim. E eu tô animado. Me mostre seu desempenho. Você é um dos poucos que eu posso esmagar com tudo que tem. Não vem com ele, joga essa merda. Ele não pode me copiar. E mesmo que possa, não será capaz de ganhar. Eu fiz quatro faltas, mas diz o que cê tá fazendo. Eu não quero sua pena. Jogue com seu 100%. Você quer saber se eu erro no fim, olho para o lado. Era óbvio que iria passar a bola, se entendeu. Meu estilo foi feito pra jogar sem companheiros. E por conta desse erro que esse sorte me perdeu. De verdade eu sinto muito, olha só pro seu estado. Sua perna não tem mais força pra poder se levantar. Um pouco demais até para seu corpo ter capacidade de me copiar. Tudo sempre se repete, outro ciclo se inicia. Já tome hora de devolver a derrota daquele dia. Por outro não me entenda errado, sua evolução não conduz. Não esqueça que é uma sombra e que nunca será tão forte. Kagami, eu retiro o que eu disse pra você. Aquilo que eu sentia voltou a aparecer. A distância diminuindo, eu não entendo. Mas que sensação é essa? Eu tô perdendo. Desde quando eu comecei a bocejar em jogos decisivos. Desde quando eu comecei a parar de sorrir com a partida ganha. Satsuki, por que tá com medo? Yamushi, por que não tá sorrindo? Acabou a brincadeira, porque agora eu tô na zona. Agora eu quero solitário e